O Ministério Público de Minas Gerais foi palco do primeiro encontro nacional dos Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público. Cerca de 20 coordenadores de todas as regiões do país se reuniram na sede do Ministério Público nesta sexta-feira, 11 de maio, para discutir propostas de uniformização do combate à improbidade administrativa. O promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Minas Gerais, José Carlos Fernandes Júnior, explica como surgiu a ideia de se organizar um encontro. A ideia surge de uma necessidade compartilhada por todos os coordenadores, que é de maior integração entre os centros de apoio operacionais dos mais variados ministérios públicos estaduais. Ou seja, nós estamos num país de dimensões continentais. E, obviamente, que isso exige, em razão das diversas realidades experimentadas, que haja cada vez mais uma integração entre esses órgãos que têm, inclusive, a incumbência de disponibilizar apoio às promotorias de justiça com atribuições voltadas ao enfrentamento à corrupção, que é hoje, sem dúvida alguma, um dos grandes anseios da sociedade. E o Ministério Público Estadual, tendo em vista o seu protagonismo histórico nas mais diversas áreas em defesa dos direitos fundamentais do cidadão, em especial na defesa da probidade administrativa e da defesa do patrimônio público, que é um trabalho dioturno e realizado tanto em ações de grande destaque, como também naquelas ações voltadas especificamente na realidade do menor município que nós temos aí, nas mais inúmeras regiões dos rincões brasileiros, efetivamente é um trabalho que tem, que merece, que exige essa integração. O compartilhamento de informações é fundamental para uniformizar a atuação dos ministérios públicos. Para José Carlos, a tecnologia é uma aliada nesse objetivo. A tecnologia hoje é um instrumento imprescindível. É necessário cada vez mais o avanço nessa área. As ferramentas estão aí e é necessário que o Ministério Público cada vez mais traga nas mais diversas áreas de atuação, e em especial aqui a defesa da probidade administrativa, do patrimônio público, que traga essas ferramentas e as disponibilize para os promotores de justiça. Não só visando a celeridade no trabalho, mas também a elevação dessa qualidade. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.